suave, sem perreio financeiro. Na real, esquecer que existe dinheiro. Eu e minha rainha num pedaço de chão, nosso tempo pra família. Sensação de tudo posso, condição pra nega véia se aposentar tranquila num quintal com horta, esculturas de argila perto da praia, como ela sempre quis. Ver minha irmã crescendo, bonita, feliz, e todo o resto da família com progresso total, conquistando o necessário pra uma vida legal. Procuro um mundo onde a gente seja livre e eu possa compartilhar as visões que eu tive, que meus filhos nasçam longe dessa ditadura de padrões de beleza, peso, estatura, bons livros, discos, bons ouvintes. Procuro uma vida boa, sabe? Coisa simples. Abra o seu coração. Eu quero passar, andar de trem. O que procuro é, tá dentro da minha mente. Vai haver a má interpretação de muita gente nos planos. Muito além de julgar os enganos, é tentar achar o bem em todo ser humano. Loucura, minha postura é falha. Sou conhecido como aquele que ganhou umas batalhas. A vida é uma navalha, não é isso que eu queria. De saber que meu bairro ainda tem panelas vazias. Hipocrisia da minha parte, achar que é bom lançar na net e bombar o som, porque minhas letras não alcançaram o valor. Quem realmente precisa não tem acesso a um computador. Não quero Facebook, YouTube ou TV, mas se for pra propagar, então assim vai ser. O que procurei, achei ótimo, mas a maior procura ainda é como poder ajudar o próximo.